Cartas navegantes. Cartas navegantes. Somos navegantes nesse imenso mar salgado, velejando sem rumo à procura de algo. Aqui paz, felicidade eterna não existe. Isso é conquista temporária, não é tão simples. Disse o profeta num daqueles dias: tenha paciência, haja com sabedoria. Reconsidere cada ato, não seja equivocado. E nossa sensatez daquela que dorme ao seu lado. É a voz amiga da rainha que te ama. Em 80% te apoia, não reclama. Medita sempre junto nas suas ideias, é guerreira, te ajuda nesse jogo da velha pra você não se lascar com outra decepção. Tipo aquelas pá de quem foi como seu irmão. Nessa terra maldita, sei que somos todos falhos. Essa vida passageira é um perigo, a cada passo é constante uma guerrilha. Aqui na minha mente são diárias batalhas no meu subconsciente. Diante da provação, a ira vem à tona. O inimigo bate forte, se marcar é lona. Veio no pensamento ser uma gaivota, fugir do inverno e da fome quando brota. Adiantar a minha cota, nem tocar no esconderijo, mas não vivo aqui. Minha quebra, meu abrigo, sou um elo da corrente que fica menor. Alguns enferrujam, se quebram e na dura caminhada esfarelam como pó. E tem aqui sobrou pra lutar, fica pior. Do pó ao pó estamos destinados. Entre as carcaças, nas trincheiras do asfalto, estarei com aqueles sofredores como eu, que no reino do cão clamam a Deus. Clamam a Deus. Somos marinheiros nesse mar salgado, confuso, sem rumo e procurando algo. O mundão tá pesado e a tortura é constante. Mar agitado, cartas navegantes. Somos marinheiros nesse mar salgado, confuso, sem rumo e procurando algo. O mundão tá pesado e a tortura é constante. Mar agitado, cartas navegantes. Mundo moderno, humanidade decadente. Na era digital é a gente contra a gente. O globo terrestre virou um formigueiro, correndo preocupados em juntar mais dinheiro. É bom dia, boa noite, sem sentimento. O sussurro do obrigado parece um tiro bem no peito. No aperto de mão, não tem olho no olho, brilha podre bem e falsidade do orgulhoso. Cada um por si é um dilema brutal, não existe mais perdão. Mato, paga pau, monstros animais cometendo atrocidades. Egoísmo satânico gerando mortandade. Quando acordo na madruga, me olho no espelho, penso no meu filho e dar um bom conselho. Muitos filhos são tratados de forma abominável e a cada manhã se torna um dia indesejável. De criança reprimida a doido revoltado, bondoso educado, mas no fundo é macabro e agindo no distúrbio da louca insanidade. Corrompe outra criança a cada nova sociedade. Empresária tortura enteada na corrente, político mata filho que usava entorpecente. A base da família disse o traidor aos demônios banidos da luz do Salvador. Somos marinheiros nesse mar salgado, confuso, sem rumo e procurando algo. O mundão tá pesado e a tortura é constante. Mar agitado, cartas navegantes. Somos marinheiros nesse mar salgado, confuso, sem rumo e procurando algo. O mundão tá pesado e a tortura é constante. Mar agitado, cartas navegantes. Século 21, ano 2010, o cidadão não vale uma moeda de 10. Capitalismo maldito, guerra financeira, o sistema manipula bem a sua maneira. Domingão, BBB, do diabo a 4, mídia ilusória que te leva pro buraco. Dá 1 milhão pro playboy, pra você admirá-lo, essa ideia é sangue bom. É pra resgatá-lo, enfiar na sua cabeça que não vira os B.O. Não seja digno de dó, em trajeto derradeiro você não está só. Então faça seu melhor, honre sua vida. vida ensaiada esse poeiro aqui se planta, que se colhe. Disso tenha certeza, juventude um dia acaba. Qual será sua recompensa? E aí, me responde, já pensou nesse detalhe? Já pensou? Seja herói pra sua filha, no covarde que ela cata no banheiro. Muito louco de cachimbo, viajando sem fé nas garras do inimigo, inseguro, acuado, com medo e perseguido, se perdendo no vazio desse labirinto. Amarguei como você nesse deserto de concreto. Tive o corpo regado a chibatadas, e do futuro incerto meu trajeto foi uma soma de valores, de mágoas, tristeza, alegrias e dores. Manter boa postura, eu sei que é foda. No fundão da miséria a luxúria incomoda. Vem com todas suas armas pra seduzir o dragão, com chamas da maldade que atingi sua alma e devorá-la, fervendo com o fel, arrastá-la para o inferno, jurando que é o céu. É com ela sobreviver no mundo contaminado pelo Satanás e soldados do pecado. Alienados somos nós na terra das mentiras, comedores da maçã, da planta proibida. E a verdade tá aí no bom livro sagrado. Dói, mas liberta e guia nossos passos. Guia nossos passos. Guia nossos passos. Somos marinheiros nesse mar salgado, confuso, sem rumo e procurando algo. O mundão tá pesado e a tortura é constante, mar agitado, cartas navegantes. Somos marinheiros nesse mar salgado, confuso, sem rumo e procurando algo. O mundão tá pesado e a tortura é constante, mar agitado, cartas navegantes.